cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Yeah. Isto é daquelas noites em que tudo promete e que os astros estão alinhados. Ou não? Yeah, é o vosso boy Jimmy. Dou toco ao Maputo, chepas às 11 e sem demora. Estou no lobby, não te atraso, eu quero chegar a hora. Estou a entrar no spot, superstar mode, gama Jason. E elas sentem o Jimmy como se eu fosse o Trey Songz. Vim com 10 amigos e ela acha que eu conduzo um Porsche. Eu só tenho um Bima dos antigos. Mensagens no Facebook, fica a falar das amigas. Querem-me conhecer porque gostam do meu look. Quer-me pôr maluco, diz que quando me vir vai-me cumprimentar com um beijo na nuca. E se as amigas são mais feias do que tu, então eu passo para as minhas tropas, a layup. E diz que fica em alvoroço comigo. Depois do show quer tomar o pequeno almoço comigo. Mas por agora eu só fujo dela. Tira fotos e marca-me hashtag moreno cor de canela. E ela nem esconde a emoção. Oh não, não, não. Porque ela só quer atenção. Oh não. Ela só quer viver a good life. A good life, a good life, yeah. Quem sou eu para dizer que não? A good life, a good life, a good life. Quem sou eu para dizer que não? Oh não, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, baby. Yeah. Quer beber da minha Gregus, quer estar no meu backstage, mandar shots abaixo e rir-se do reis, louca. Quer fazer um jogo e ainda pergunta como é que isto anda de beijo na boca. E tá a ficar dormente, ainda quer fumar dessa coisa que deixa o meu DJ sorridente. E diz que eu fiz tanto por ela, quis tanto levar-me para um lugar distante com ela. Porque não o meu quarto de hotel, fazer dele um bordel. Não quero o Jimmy, ela quer o Joel. É quando eu digo, tá na minha hora, já estou de saída. E ela quer me convencer que é a mulher da minha vida. Cruz, eu digo olha os abusos, mas ela quer as fotos, os holofotes, a vida debaixo das luzes. Eu digo estou cansado e ela faz na mesma, cara trancada. E ela diz que eu fico gato na mesma, foda-se. E ela nem esconde a emoção. Oh não, não, não. Porque ela só quer atenção. Oh não. Ela só quer viver a good life. A good life, a good life. Quem sou eu para dizer que não? A good life, a good life, a good life. Quem sou eu para dizer que não? Oh não, eu não sou ninguém. Ela quer ver o meu showcase, trazer amigas para o meu backstage. Yeah. Ela quer ver o meu showcase, trazer amigas para o meu backstage. Ela quer ver o meu showcase, trazer amigas para o meu backstage. Ela quer ver uma showcase, trazer amigas para uma backstage. Ela quer viver o lifestyle de uma superstar. Ela quer ser uma superstar. Yeah. E quem sou eu para dizer que não? Ninguém. Ninguém. Yeah. E ela nem esconde a emoção. Oh não, não, não. Porque ela só quer atenção. Oh não. Ela só quer viver a good life. A good life, a good life. Yeah. Quem sou eu para dizer que não? A good life, a good life, a good life. Quem sou eu para dizer que não? Oh não, eu não sou ninguém. Ora então, bem-vindos aqui a mais um destaque no FM da Boa Nova, no Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Ora bem, hoje temos uma estreia, primeira vez que falamos com este autor, e reporto-me aqui a Jimmy P, também conhecido, naturalmente, por várias participações, daqui já fizemos algumas referências, e hoje tem Family First, um álbum aqui pronto para venda. Falamos naturalmente então com o Joel Plácido, então conhecido aqui por Jimmy P, e que, se bem se recordam, já aqui referimos que foi o melhor artista de revelação no Portuguese Festival Awards, numa gala que aconteceu no Cinema São Jorge em Lisboa, já no mês de novembro. Portanto, este rapper tem aqui um novo trabalho que nos permite ter a possibilidade de falar com ele, ainda que seja via telefone. Bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, Jimmy. Olá, obrigado. Porquê logo este marcar posição com o nome de Family First? E no fundo isto é mais ou menos um tributo e uma forma de prestar uma homenagem a todas as pessoas que trabalham comigo. Isto porque Family First tem a ver com uma forma de estar na vida e com uma postura de vida, que é eu não tenho a sorte nem a felicidade de viver próximo da minha família, não é? A minha família vive longe de mim, os meus pais vivem em Angola e os meus avós também, portanto a verdade é que a família que eu tenho são as pessoas que me rodeiam, são os meus amigos, porque eles são a única família que eu tenho. E por acaso são as pessoas que trabalham comigo, portanto são as pessoas que gerem a minha carreira, é a minha equipa de trabalho, e são as pessoas que estavam aqui comigo desde a altura em que ainda ninguém me conhecia. Portanto, fazia todo sentido fazer esta homenagem, porque sem estas pessoas, muitas das coisas que me estão a acontecer não teriam acontecido sem o contributo delas. Há pouca gente que eu sigo, muitos me chamam de irmão, poucos sangram comigo. E eu falhei tantas vezes, mas hoje a vida fez-nos inseparáveis, gêmeos siameses. Não me importa o que dizes no fim, antes louco para os outros do que infeliz para mim. Yeah, mas são águas passadas, eu engulo o meu orgulho para não ficarmos de costas voltadas. Foi tempo gasto, palavras vazias, cada um foi para o seu lado e com as almas vadias. Abdico da razão, por mais que eu fique cego, porque uma amizade vale mais que o meu lindo ego. O que é ser homem sem coragem para seu, é ter um coração frio ou ter um coração de gelo. Eu penso no cá de ser, eu tive a pé de ser demasiado orgulhoso, bom dia te agradecer, fui. Às vezes não chega ser apenas um amigo ou irmão. Lembro da chamada do Ricardo em tom preocupado. O Jimmy foi hospitalizado. Quê? Hospitalizado? E há a cena grave, acho que perdeu muito sangue e está em coma. Lembras-te como é que foste capaz de me fazer isso? Tens morrido assim e acabar comigo. Lembrei-me da razão de termos discutido e acho que nunca chorei tanto por me sentir tão ridículo. Não nos falávamos há mais de meio ano e as notícias que recebo é que desvaíste o sangue. Mas Deus é grande e tudo correu bem, melhoraste bem. Desculpa-me se não te visitei, sei que falhei nisso. Não há orgulho que justifique a perda de um melhor amigo. E à parte dessa trip, sei que nunca tive razões relevantes para duvidar de ti, para me afastar de ti. Ouve, somos nós contra eles, sempre foi assim, diferente da maioria. Acreditaste em mim, muitos vieram e bazaram, mas no fim és a razão pela qual ainda continuo aqui a suportar esse ódio alheio. Não me importa ser segundo se tu vies em primeiro, porque se há algo superior ao rap é tudo o resto que nos une. Essa merda não se mede. Jebas. Às vezes não chega ser apenas um amigo ou irmão. Temos que referir que o Joel, o seu assentar aqui a Reais por Portugal, vinha mais pelo futebol que pela música. Quero-te contar, enfim, essa façanha, e desde logo falámos aqui do seu pai. Exatamente. Pronto, eu como qualquer filho que se orgulha do pai que tem, não é? Eu aspirava a ser como o pai e ganhar os títulos que ele ganhou e ter a mesma profissão que ele. Então foi mais ou menos com 16 ou 17 anos que vim para Portugal nessa altura, era precisamente para jogar no Futebol Clube do Porto, e estive lá a treinar, só que foi simultaneamente na altura em que eu descobri a música como praticante. Portanto, até aí era apenas um ouvinte de tudo o que tem a ver com a black music, não é? E foi nessa altura que eu descobri a música como praticante e percebi que afinal não gostava assim tanto de futebol como achava e que não queria assim tanto aquilo como eu julgava que queria. E portanto foi nessa altura que decidi, na verdade, deixar de jogar para me dedicar à música, embora fosse um passatempo, um hobby, porque eu só me tornei profissional há cerca de 4 anos atrás, mas foi nessa altura que realmente descobri a música como praticante e que, pronto, e o futebol passou a ser uma coisa secundária na minha vida. Ora bem, então vamos aqui tentar situar-nos nessa época em que, provavelmente, ao telefone se vira para o seu pai: ó pai, afinal, não é futebol com o Porto, vai ficar aqui adiado, é música que eu quero. Qual foi a reação de, naturalmente, do seu pai, naturalmente, e da restante família? Eu acho que acho que é um bocado uma história comum a todos os músicos, que quando as pessoas assumem... É aquela pergunta assim, então, e para ganhares dinheiro vais fazer o quê, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, tanto que eu, na altura, quando deixei de jogar futebol, tanto o meu pai como a minha mãe não me permitiram que eu deixasse de estudar, porque eu não queria estudar mais, apenas queria fazer música, e tanto um como o outro fizeram pressão para que eu acabasse os meus estudos e que eu fosse para a faculdade e que eu me formasse. Pronto, e embora eu não deixasse de fazer música durante essa altura, ela sempre ocupou um lugar prioritário na minha vida, não é? E a verdade é que eles só descansaram a partir do momento em que eu me formei, tanto que eu cheguei a ter uma profissão relacionada com a minha área, porque eu estudei gestão de marketing e estive a trabalhar como brand manager de uma marca de roupa durante algum tempo. Mas depois de ponderar longamente essa decisão, e no final, quando eu decidi que ia deixar tudo aquilo que eu estava a fazer para me dedicar inteiramente à música, aí, claro que ninguém recebeu essa notícia com agrado, né? Mas por outro lado, havia sempre a salvaguarda de eu já ter um diploma e de me ter formado antes disso. Portanto, claro que não receberam a notícia com agrado, mas concordaram, tendo em conta que era aquilo que me fazia verdadeiramente feliz, e era aquilo que eu queria fazer. Portanto, no mínimo eu teria de tentar para saber se tinha qualidades para poder fazer isto da minha vida ou não. E aquele prémio que há pouco referi, do Artista de Revelação, na altura, no Portuguese Festival Awards, se bem me recordo, na altura, como Artista de Revelação, que estava nomeado também os da Alva, o Sick Wind, Time for Tea e Forbidden Sake, se tenho essa ideia. Sake, sim. Portanto, também. E foi de facto escolhido o Jimmy P. O que é que isso alterou, ou de algum modo foi esse um selo que disse, estou no bom caminho? Não, eu acho que os prémios servem sempre como estímulo acrescido ou como um pequeno impulso de motivação, porque acabam por ser uma consequência do trabalho que se desenvolve, não é? Portanto, e nós, eu sei que essa nomeação aconteceu em grande parte devido ao verão de 2014 que nós tivemos, porque tivemos um verão cheio de concertos e fizemos alguns dos maiores festivais. E a verdade é que deixamos uma boa impressão em todos os sítios onde nós passamos, porque lá está, desenvolvemos um trabalho de um ano e qualquer coisa a preparar esse live, tanto a nível musical como a nível estético e a nível técnico, e acabou por culminar nessa nomeação, porque a verdade é que nos sítios por onde nós passamos, as pessoas reconheceram que o live tinha imensa qualidade, mesmo nos sítios onde havia muito público que não nos conhecia, tivemos essa capacidade de agarrar as pessoas, de seduzi-las, e acima de tudo de entretê-las. Portanto, é sempre bom, porque significa, lá está, que estamos no bom caminho e que estamos a fazer um bom trabalho, e é um resultado óbvio da dedicação e do esforço que é empreendido nestas coisas todas. Portanto, é sempre um estímulo. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente nós ganhamos outro prémio, que foi o prémio de melhor artista nacional, sim, numa gala, sim, de uma rádio local aqui, que é a Rádio Nova Era, que lá está, que uma vez mais também reflete um bocado lá está a consequência e o trabalho que tem sido desenvolvido até agora. Family first, rock boys la familia, yeah. É a vida do costume, 3 ou 4 boys, minha clique tá no lume, yeah. Deixa o meu DJ fazer nuvens de fumo, e se quiserem me acusar eu sou suspeito do costume. 24/7 é parte da rotina, os outros estão ananás, são 3/4 da matina, se ela quiser nós somos 3/4 na vagina. Family first, tu sabes qual é o nome da matilha. Estão a fazer figas para me enterrar, porque na verdade ninguém acredita que eu sou quem traz a mudança. Se tu duvidas vai perguntar ao teu rapper favorito quem eu sou. É só love, my nigga, estou a aceitar convites, porque aqui ninguém me papa. Primeiro da minha zona a fazer isto big, yeah. Rua 8 tá no mapa. Agora estou a incomodar, eles estão-se a acomodar, porque não sabem como mudar. Quem não sabe não inventa. Acabou-se a mama, já lá vão os anos 90. Fumo e bebo com o dinheiro que eu ganho. Se eu não devo nada, ninguém quer estar mal com essa mãe. E dizem, eu estou pior, eu digo que é da idade. Mas batem fala quando eu vou, leva a minha cidade. Toma! Sabes com quem vou estar e quando a luz se apagar. Não digas nada, oh não digas nada. Ei, oh, ei, oh. Já sabem onde eu vou estar, ei, oh, ei, oh. Mas se tu quiseres me encontrar, eu estou com a cabeça nas nuvens. Com a cabeça nas nuvens, oh. Com a cabeça nas nuvens, com a cabeça nas nuvens, ei, oh, ei, oh. Com a cabeça nas nuvens, yeah. Ei, oh, ei, oh. Com a cabeça, yeah, nas nuvens. Querem saídas a dois, agora tudo mudou com festivais e uns singles depois. Os outros estão-me a difamar, eu não estou a ouvir. Eles querem-me arrumar, boy, eu estou-me a rir. Yeah, a foder isto como só sei. Não vim para ficar, boy, eu já fiquei. E visto que eu sou um fora de série, vão ter que levar comigo o meu feitiço a Balotelli. Vim aqui, eu vim em modo game over. Os outros querem deals, eu estou indie all over. Então big up a quem me ouve. Sabem quem é o sangue novo. Tenho toque de amigas, estou com umas putas atrevidas. Já agora manda vir as amigas, agora sim querem uma buzz. Minha vida no estúdio, eles estão demasiado tempo no club. Come on! Sabes com quem vou estar e quando a luz se apagar. Não digas nada, oh não digas nada. Ei oh, ei oh. Já sabem onde eu vou estar. Ei oh, ei oh. Mas se tu quiseres me encontrar, eu estou com a cabeça nas nuvens. Com a cabeça nas nuvens. Oh, com a cabeça nas nuvens. Cabeça nas nuvens, ei ao, ei ao. Com a cabeça nas nuvens, ei ao, ei ao. Com a cabeça nas nuvens. Sempre mal acompanhado. Rock Boys La Familia. Family first, Rock Boys La Familia. Sempre mal acompanhado. Rock Boys La Familia. Family first, Rock Boys La Familia. Sabes com quem vou estar e quando a luz se apagar. Não digas nada, oh não digas nada. Ei oh, ei oh. Já sabem onde eu vou estar. Ei oh, ei oh. Mas se tu quiseres me encontrar, eu estou com a cabeça nas nuvens. Com a cabeça nas nuvens. Oh, com a cabeça nas nuvens. Com a cabeça nas nuvens. Ei oh, ei oh. Com a cabeça nas nuvens. Ei oh, ei oh. Com a cabeça nas nuvens. Rap, provavelmente é um gosto pessoal. Provavelmente não, será mesmo um gosto pessoal. Sim. Mas, se bem reparou, foi precisamente nesse circuito que começámos a ouvir falar de si. E não só. Portanto, há aqui uma fase de desafios que mais adiante haverá. E houve aqui outros músicos que, ainda antes de falarmos aqui de entrevistar ao Jimmy P, já se referiam a si. Tem ideia que, de facto, foi entre os seus pares, entre os seus colegas, começou a ganhar alguma notoriedade, antes de, até do, propriamente para um público em geral? Obviamente que sim, porque lá está, eu faço parte deste universo cultural que é o hip-hop, não é? Uhum. Portanto, foi aqui que eu comecei, a minha carreira nasceu aqui, e o meu público em primeiro lugar é este. Portanto, acho que as coisas crescem de dentro para fora, e os fenómenos acabam por acontecer dessa maneira, e foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu acho que a partir do momento em que se começa a percorrer um caminho, e quando esse caminho é valorizado e é reconhecido pelas pessoas que fazem parte do mesmo meio, que fazem parte, lá está, uma vez mais, do mesmo universo cultural, que é o hip-hop, e especificamente o rap como forma de expressão artística, acho que é um primeiro passo para o reconhecimento e para que mais tarde a música acabe por ter mais alcance. Mas começou definitivamente por aí. Eu notei isso a partir do momento em que, lá está, tinha artistas que eu aprecio imenso e que eu cresci a ouvir, artistas que falavam comigo e que reconheciam o valor artístico do trabalho que eu estava a fazer. Portanto, isso é extremamente gratificante. E acho que a partir do momento em que nós conseguimos chegar às pessoas desse universo musical, quando já chegamos a todas elas, ou quase todas, é inevitável que depois a coisa acabe por ter muito mais alcance e comece a chegar às pessoas que estão fora desse tal universo, que é precisamente o que está a acontecer comigo. Now everybody sing that shit. Bring that shit, bring that shit, bring that shit. Go. Bring that shit, bring that shit, bring that shit. Go. Bring that shit, bring that shit, bring that shit. Go. Bring that shit. Yeah. Tô na mó de cima, tanta palmadinha pra tirar o pó de cima. Yeah. Fuck Jimmy P, agora é Jimmy Godzilla. Jimmy Godzilla. No bullshit. Eu quero carimbar o beat, good music. Sem fazê-lo como ninguém, pois agora tô a mendigar o feat. Meu people diz. Meu people diz. Diz. Diz. Diz. Toda a gente é bad, toda a gente é fé, toda a gente tem swag. Mas o Big e o Pac estão às voltas na campa a ver o que eles fazem no rap. E todos querem ser o boss, querem fazer boss, querem ter dinheiro e fama apenas a coçar a bigode. Mas é tudo tão precoce que hoje em dia tu só és um gajo fixe, fos um bêbado e morres da verdade. Vão levar a dose, apetece mal, tu mereces rapper, vai chamar o Ambrose. É muita barra, pouca uva, pouca barra, muita tusa, muita guarra, muita farra, muita fala e pouca música. Porque é só money, money não suporto. Tanto money na cabeça que eles têm tudo, na verdade só não têm aquilo que importa. Knowledge. Energia que a minha gente emana. Somos estrelas num passeio com proveito, mas sem fama. E todo santo dia é fim de semana. Show de bola nesses motherfuckers, tiki tac e blaugrana. É mística energia que a minha gente emana. Somos estrelas num passeio com proveito, mas sem fama. E todo santo dia é fim de semana. Show de bola nesses motherfuckers, tiki tac e blaugrana. No caso aqui no FM da Boa Nova, foi Diogo Pissarra, portanto, que o escolheu aqui numa fase de desafios. E uma vez que abri aqui esta porta, vou passá-la a eles. Vai passar por três desafios. Vamos lá ver como é que se comporta o Jimmy. Imagino que vem aqui, provavelmente não conhece a cidade, Oliveira do Hospital. Já passei por aí muitas vezes, mas não conheço bem. Então, pronto, mal. Mas há aqui um palco dentro do Anfiteatro Natural, aqui em Oliveira do Hospital, e que está nesse palco, segundo ouço dizer, é muito tanto da parte de vista dos músicos e da parte das pessoas que estão a assistir, é de facto um parque muito interessante. Imagina-se que vem fazer aqui um concerto e que, tão generosos que nós somos, eu assim, Joel, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Okay. Quem é que iria escolher para vir consigo? E é que foi aqui que o Diogo Pissarra o escolheu. Portanto, fica de assim. Por acaso é engraçado estarmos a falar agora de Diogo Pissarra, porque nós temos aqui uma coisa em comum, que é, eu ouvi falar do Diogo a primeira vez há uns 3 anos atrás, por intermédio do meu teclista, que na altura era o Elísio Donas, que é um dos fundadores dos Ornatos Violeta. Exatamente. Portanto, ele é o teclista dos Ornatos Violeta. E o Elísio é do Algarve, e ele na altura, quando em ensaios, porque eu e o Diogo somos artistas da mesma geração, embora de meios diferentes, e o Elísio disse-me, olha, memoriza este nome, Diogo Pissarra, porque daqui a 2 ou 3 anos tu vais ouvir falar dele, e muito. E recentemente, porque eu estou agora a desenhar o meu terceiro álbum de estúdio, recentemente, pronto, tenho estado atento ao trabalho do Diogo, até porque há alguns músicos com quem nós trabalhamos, que são músicos que nós temos em comum, e eu falei com ele porque disse-lhe que gostava de gravar um tema com ele para o meu terceiro álbum. E disse-lhe, e contei-lhe essa história do Elísio, e foi engraçado porque o Elísio, como também tocava com ele, disse, olha, memoriza este nome, Jimmy P, porque daqui a 2 ou 3 anos tu também vais ouvir falar dele. E é engraçado porque lá está tanto, se é que podemos chamar a explosão da minha carreira, né, que aconteceu há cerca de, sei lá, 6 ou 9 meses, acontece mais ou menos na altura em que ele também explodiu, e na altura que, pronto, tanto eu como ele começamos a ser reconhecidos. Muito bem. Quem é que ia convidar, então, para vir consigo aqui para o Oliveira Hospital? Ok, se eu selecionasse duas bandas, provavelmente uma delas, que é uma artista que eu aprecio imenso e é provavelmente a artista portuguesa que eu mais aprecio, é a Sara Tavares, em primeiro lugar. Muito bem, certo. E depois convidava um artista que faz parte, lá está, do mesmo universo musical que eu, que é o Malete. quarto arco-íris. Vem alguém da cena internacional. Chegado a Portugal, já eu não preciso ter no meu concerto a participação de Jimmy P. Ok. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Gostava que fosse... Se a Lauryn Hill viesse a Portugal, ela já veio uma vez e não me convidou, portanto, se ela viesse uma segunda vez, gostava que fosse ela a convidar-me. Portanto, a Lauryn Hill tinha que se redimir do pecado de não ter convidado. Exatamente. Muito bem, eu vou fazer-lhe chegar esse selamento. Hey, baby. Desafio, dizem os seus colegas que às vezes é o mais difícil, mas vamos então ver como é que o Joel se vai sair neste. Imagino que vai vir um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. Sim. E chegando ao pé do Jimmy P, Jimmy P faça aqui uma versão de um tema desse autor para fazermos a tal homenagem. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e que tema queria escolher? Gostava de homenagear os The Weasel, porque os The Weasel, e gostava de fazer uma homenagem com o tema O Toc Toc deles. Porque, por um motivo muito simples, porque acho que de todos os artistas que praticam este género, eles são provavelmente aqueles que abriram mais portas para artistas como eu. Portanto, hoje em dia, se eu tenho a possibilidade de encabeçar alguns dos maiores festivais do país e se eu posso dar a quantidade de concertos que eu dou durante o ano, isso deve-se muito ao legado que os The Weasel deixaram. Muito bem. E os The Weasel, por sua vez, vão buscar outros legados. Aliás, já foram também a ser convidados. Quero o Carlão, quero os habitantes deles. Já aqui falámos. Aliás, curiosamente, os The Weasel, esses sim já estiveram no palco que há pouco falávamos. Eu preciso de sentir aquele toque feminino. Imagino que me possas entender erradamente. Então declino qualquer intenção que não a de trocar uma impressão, opinião, informação, quem sabe, emoção. Hora e meia de concerto, estou meio estourado. Eu preciso de um cigarro, sentar um bocado. Fica do meu lado porque estou interessado em quase tudo menos sexo. Sem significado, então vem fazer de conta e acredita em mim. Podemos falar do Manel ou das canções do Jobim. Hoje eu estou mesmo assim, com uma carência sem fim. Quero saber tudo de ti, tim, tim, tim. Vou trocar de roupa. Dá-me só um minuto. Queres um bom vinho tinto ou um champanhe bruto? Eu já caguei no duto, estou seguro, resoluto. E a vida deve ser levada com um olhar de puto. Faça, faça brincadeira de criança. Eu estava preso e tu pagaste uma fiança. O toque é certo que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos se. Dá o tempo para que te mostre quem sou. Absolutamente certo, teu sorriso brilha e deixa-me liberto. Pega na minha mão, vou-te tirar a pressão. Eu nunca durmo na primeira, não haja não tensão. Por isso passa à minha casa, só para um pouco de. Nós não temos que, mas podemos se. Passamos na descontra com som ou TV. Eu tenho Fox na casa, stand-up em DVD. Que sorriso duvidoso. Não tenho habilidade para coro manhoso. Só com vinha na bochecha, olhar curioso. Charme de trabalhão, tu és doce, eu sou goloso. Eu dou-te tic-tic, tu dás-me toque-toque. Espala, slick-rick e leva-me a reboque. Eu não sou playboy, woodboy, bad boy. Pura e simplesmente posso vir a ser o teu boy. Faça, faça brincadeira de criança. Eu estava preso e tu pagaste uma fiança. O toque é certo, que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos. Dá-me o tempo para que te mostre. quem sabe se um dia a nossa simetria não acaba em sinfonia. Eu falo com uma cena, nós temos boa cena. Dedico-te um poema, vamos ganhar um ema. Longe de perfeito, digamos que tenho jeito para diretor de casting. O timing é perfeito, dás-me um toque de caixa. Eu fico em sentido, a tua voz encaixa. Direto no ouvido é poesia em movimento. No terceiro andamento do concerto é só o maior para tocar em casamento. Fácil, fácil, brincadeira de criança. Eu tava preso e tu pagaste uma fiança. O toque é certo que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos. Dá-me tempo para que te mostre quem sou. O toque acusou, fez música e cantou. Para te mostrar quem sou. Dá-me tempo para que te mostre quem sou. O toque acusou, fez música e cantou. Para te mostrar quem sou. Faz os desafios. Vamos aqui falar deste seu álbum e o quão interessante ele é. Há pouco referiu, efetivamente, que dá-se bem com vários colegas dentro deste registro, desta cultura que vos é similar. E desde logo estou aqui a lembrar nomes que vêm aqui participar neste disco, como o próprio o Agir. Enfim, de onde é que surge esta ideia de convidar pessoas que tão pródigo acontece no hip-hop? Juntar Exatamente. Vários amigos para um disco. Isso é uma coisa que é muito característica do hip-hop, as participações e os convites que exigem, porque ainda mais no mercado, eu diria que está em construção, porque o hip-hop é um fenómeno relativamente recente cá em Portugal. E acho que quando tu convidas artistas que tu aprecias, e neste caso, pronto, eu faço questão de colaborar com artistas com quem eu tenho uma boa relação, pessoas com quem eu me dou bem, para mim é um bocado difícil. É um bocado difícil poder relacionar-me com artisticamente com pessoas que, lá está, com quem eu não tenho nenhum vínculo, além do lá está, da questão artística. E acho que, na verdade, todos temos a ganhar com essas colaborações e com essas participações, porque isso é benéfico para mim, que de certa forma vou buscar algum público que não é meu e que não me pertence, e é benéfico para os outros também, porque colaborando comigo também conseguem chegar a um público que não é deles. Portanto, acho que é uma forma de que engrandece todos nós e é uma forma de nos puxarmos para cima todos, e acho que toda a gente ganha com isso. Eu fosse boy, Jimmy. Yeah. A vida são duas tardes, duas noites. Será que vais aproveitar? É que por mim não passa de hoje. E eu não vou deixar para depois. Porque a vida são dois dias. São dois dias. Então que seja um fim de semana. Pois a vida são dois dias. São dois dias. É fim de semana bem longo, para nunca mais acabar. Só durmo quando chegar à cova, pois sei que ainda não é desta. Se a vida aqui são dois dias, então vamos fazer direta. Nem sei quanto tempo me resta, também não sei se me interessa. E se acordar de ressaca, eu vou fazer tudo outra vez. E se eu não tiver paca, a guita de um vai dar para nós três. Bolas de fumo no ar, um brinde a quem nos quer bem. Hoje vou sair com 50 e vou voltar para casa com 100. Se estás na flor da idade, então agarra a oportunidade e viva até não poder mais, porque ainda não se faz tarde. Esta eu faço por mim, pelos meus, a minha família. Estás comigo por um dia, estás comigo para a vida. Duas tardes, duas noites. Será que vais aproveitar? É que por mim não passa de hoje. E eu não vou deixar para depois. Pois se a vida são dois dias, são dois dias. Então que seja um fim de semana, pois a vida são dois dias, são dois dias. Um fim de semana bem longo para nunca mais acabar. Boa Nova, um mundo de emoções. Só quero poder fazer tudo aquilo que a vida não deixa. E quero viver para colecionar mais memórias do que uma queixa. Eu sei que nada aqui dura. Hoje vou borrar a pintura. Então haja saúde, o resto aqui são males menores. Dizem que Deus é grande, a minha vontade é maior. A vida aqui são dois dias, porque o tempo não para. Encara a dificuldade, sempre com um sorriso na cara. Essa é a minha missão, e dobro os meus joelhos no chão. E peço pelos meus em oração, a força de uma benção. Esta eu faço por mim, pelos meus, a minha família. Estás comigo por um dia, estás comigo para a vida. Duas tardes, duas noites. Será que vais aproveitar? É que por mim não passa de hoje. E eu não vou deixar para depois. Pois se a vida são dois dias. Então que seja um fim de semana, pois a vida são dois dias, são dois dias. Um fim de semana bem longo para nunca mais acabar. E quando acordar, eu vou viver tudo outra vez. Pois amanhã, quem sabe, posso já não acordar. E só se vivo uma vez. A vida aqui são dois dias. Só se vivo uma vez. A vida aqui são dois dias. E a vida são duas tardes, duas noites. Será que vais aproveitar? É que por mim não passa de hoje. Eu não vou deixar para depois. Pois se a vida são dois dias. Então que seja um fim de semana, pois a vida são dois dias. Um fim de semana bem longo para nunca mais acabar. O facto de o Fred Ferreira, da Orelha Negra, não só, agora da Banda do Mar, ter criado agora um selo, no caso a Cambas, veio auxiliar para que este disco estivesse aqui cá fora, ou Family First, uma hora ou outra, iria estar cá fora? Não, iria sair de qualquer maneira, porque lá está, quando decidimos fazer esta parceria com o Fred, o disco já estava feito. Uhum. O que aconteceu foi que... Houve muitas editoras, houve algumas, muitas não, porque não há assim tantas em Portugal, mas houve algumas editoras que manifestaram interesse, editoras major, só que lá está, os deals que nos ofereciam, eu percebi que não satisfaziam as nossas necessidades e que não eram todos justos, tendo em conta o nosso percurso e tudo aquilo que nós tínhamos feito até agora. E foi quando apareceu o Fred nessa equação e acabou por nos propor uma coisa que era boa para todos e acabamos por fazer convergir os esforços no mesmo sentido, de forma a toda a gente beneficiar com isso. Portanto, e a principal diferença aqui é que o Fred, sendo um músico, é uma pessoa que percebe melhor do que ninguém as minhas necessidades e os meus anseios como músico. Portanto, fazia todo sentido nós termos esta parceria. Welcome to the next level. What makes the motherfucker so damn fresh? Whoa. sou orgulho de quem me rodeia. Papa sem querem playa. Nunca me vês virar a cara à luta sempre que a coisa aqui fica feia. Dou pérolas aos porcos quando chego ao teu curral. Carisma não se aprende, não queres procurá-lo. E cuspo a precipitação de um temporal. Um verso intemporal, qual em brasa eu sou infernal. O meu designio é sagrado. Manos a falar do gueto quando vivem condomínios privados. Vive histórias que relatam dramas que só imaginam. Eles nem sabem como começam, mas eu sei como terminam. Se o vento soprar nas costas é mais um reira que bufa. Eu tô num série 5 com os meus rock boys a queimar king size. Olha o efeito de estufa. Para quem se identifica, sou relevante, my man. Por isso é que tanta gente critica, mas isso nem se explica. Oh, família vem primeiro, dinheiro vem, dinheiro vai, raramente fica. Oh, acaba aqui? Machados no crânio, desses MCs padamecos. Vão pós partidos e achados, atarrachados e marrecos. Morreram seis manos prachados na praia do Meco. Na Tamaia morreram mil MCs prachados no beco. Rap tuga é só bonecos, nem servem para matrecos. Ferido no topo do globo como um sueco. Eu sou Humberto Eco, tu és o que eu defeco. Nos teus concertos nem dez manos vão, é só eco. Acelero como Pepe, Ronaldo com carapinha. Caguem todos como um Pepe. Ninguém faz farinha, choras como um bebê. Quando venho com estas linhas, escancaram como um bebê. A chacha da tua rainha, eles sabem que o meu rap é. As do rap à facinha, vírus é tipo Pelé. Número 10 da canarinha, tuas damas são da tele. Novela, mas burrinhas, pode ser playa. Mas barulho como Zezé Camarinha. Pré! Mais rappers estão a dar o cu que groupies a pachacha. Welcome to the next level. I'ma keep dropping. You'll get beat yourself and serve on any day. O disco foi pré-anunciado primeiro com o Marcha. Mas veio a, como disse há pouco, usando o seu termo, a explodir já com o On Fire, não só no componente de música, mas depois também no componente visual do próprio, como eu gosto mais de dizer, do teledisco, que tem uma exposição enorme nas redes sociais, no YouTube. A necessidade, o gosto de pré-apresentar temas antes do disco estar cá fora foi para dizer: atenção, este sou eu, estou aí a chegar. Acho que isso é, neste momento, acho que isso é mesmo quase uma obrigatoriedade, porque acho que, pronto, toda a gente já percebeu que o mercado mudou e que isso já não é como há 10 anos atrás, que os artistas podiam viver da venda dos discos, não é? Portanto, hoje em dia consegue-se vender alguns discos, mas nada que seja demasiado relevante ou significativo. Portanto, aquilo que as pessoas assimilam e absorvem, na verdade, são os singles em primeiro lugar. Isso também tem muito a ver com o público que nós temos, porque o público que nós temos é um público relativamente jovem, não é? E é um público que consome muita música, e essencialmente na internet. Portanto, aqui é importante fazer esta coisa da cultura dos singles, porque isso é o que as pessoas recebem em primeiro lugar antes de poderem comprar um disco. E até para as pessoas que não nos conhecem como artistas é sempre importante nós dizermos: ok, isto é uma amostra daquilo que é o meu disco, e se as pessoas gostarem, aí provavelmente irão comprar o álbum. Mas é sempre uma boa maneira de se apresentar e de se anunciar o álbum. Yeah! Este é especial. E ela sabe bem que ela deixa-me on fire. Yeah, bora! Ela é como ninguém, ela sabe bem. Por mais que eu resista, ela deixa-me sempre on fire. Ela é como ninguém, sabe que me tem. Por mais procura acho. Eu procurei, mas acho que não. E apareceste tu com essa atitude de mulher esclarecida e com carisma de Hollywood. Primeiro amigo, depois amigo e meio, depois para meio amigo eu fiz-me teu companheiro. Porque és diferente, miss independente. Não te deixas conquistar com meia dúzia de presentes. Essa arrogância natural quando falas, que a segurança não se vê nas curvas, vê-se nas palavras. Tu sabes que na verdade só há um que te pode ter. Cego de amor, a única que os meus olhos veem. Fazer parte dos que venceram e conquistar-te sem pensar que outros tantos te perderam. Vou levar-te comigo e não me digas que não. Na vida tudo é passageiro, motorista que ela não é como sou ninguém, eu. Ela sabe bem, por mais que eu resista, ela deixa-me sempre on fire. On fire. Ela é como ninguém, sabe que me tem. Por mais que eu não queira, ela deixa-me sempre on fire. On fire. Não quero simular, mas quero vê-la assimilar que ela não tem igual, nem mesmo similar. Provoca-me para que eu reaja e fico com a cabeça mais confusa como uma carteira de gaja. Esquece o passado, todos temos bagagens. Estou mais preocupado em preencher molduras com viagens, mas fora do país, bora para Paris para tratar de fazer um Tomás ou uma Beatriz, baby. No mar de água cristalina, beber água de coco em praias de areia fina, passar a noite em branco e ter o corpo em chamas para acabarmos os dois às cambalhotas na cama. Ver-te sorrir em noites sem sono e a gritares até os vizinhos decorarem o meu nome. Deixa que o tempo passe, fica o meu apelo até o sol nascer e nos deitarmos ela com é ele. Como bora! Ninguém, ela sabe bem. Ela sabe bem que ela deixa a mão fire. Ela sabe bem que ela deixa a mão fire. Ela sabe bem que ela deixa a mão fire. Ela sabe bem que ela deixa a mão fire. Em termos de criação das músicas, o que é contemporâneo do antecessor, do um? E o que é que é, enfim, criado especialmente para este álbum? Portanto, há quanto tempo é que trazia no bolso, assim, estes temas estão aqui agora vertidos? Não, a estética e a lógica foi completamente diferente. Porque o meu primeiro disco foi uma coisa que foi acontecendo de forma perfeitamente natural. E foram temas que eu fui fazendo aos poucos, e isso tinha muito a ver com as condições que eu tinha na altura, até porque eu não podia estar sempre a usufruir do estúdio onde eu gravava. Ou seja, os temas foram acontecendo ao longo do tempo, e o que aconteceu é que, pronto, tornou-se um disco bastante heterogéneo porque havia muitos universos musicais distintos, embora o rap fosse sempre a forma de expressão artística principal. No meu segundo disco eu quis centrar-me essencialmente nos dois géneros, nos dois estilos pelos quais eu sou verdadeiramente apaixonado, que é o rap e o R&B. Portanto, procurei, sobretudo, cruzar esses dois estilos. Com uma curiosidade, que o que aconteceu foi que depois de sair o meu primeiro disco eu dei imensos concertos e tive muito pouco tempo de estúdio. E o que acontece é que o meu segundo disco foi quase todo gravado na estrada. Portanto, eu investi em algum material e levava esse material para a estrada, e enquanto a minha equipa ficava a fazer o soundcheck e ficava a montar o material da banda, eu ficava nos quartos do hotel a gravar os temas. Portanto, já tinha algumas ideias em mente e fui desenhando esse tema, os temas e o álbum em particular, nos tempos mortos que tinha nos quartos do hotel. Portanto, todas as demos eu gravei nos hotéis e depois perdi ali, sei lá, um mês e meio ou dois meses em estúdio, porque no fundo já tinha tudo praticamente feito. It's about family, family first. Yeah. Jimmy, Jimmy, family first, yeah. Woo! Oh, yeah. Ultimamente é só conversa sobre mim. Dizem que fizeram o Jimmy, façam outro igual a mim. é só conversas sobre mim. Dizem que fizeram Jimmy, façam outro igual a mim. Façam outro igual a mim, façam outro igual a mim. Se é fácil fazer um Jimmy, façam outro igual a mim. É só conversas sobre mim. Dizem que fizeram Jimmy, façam outro igual a mim. E de repente eles já não dizem que eu sou o melhor. Yeah, acabou-se a mama, nigga. Porque agora só tenho família ao meu redor. Sou eu e os meus, isto é family first, baby. Mas aqui tu és bem-vindo se és um de nós. Isto é family first. Porque agora só tenho família ao meu redor. É só family. Eu sou do tempo que isto não enchia salas. Tinha skill ou fazias as malas. Era só eu mais alguns negrinhos. Os entendidos hoje já têm palas. Tudo opina e fala. Eu sou do tempo em que as groupies não davam miminhos. Porque hoje a guita só vejo olhos em bico. Demasiada cedo ao pote onde eu tô nem molham o bico. Quando me pisam no calo, eu só mostro e não falo. E sai rajada de balas certeiras. Porque é assim quando eu me embalo. E da primeira à última fila eu vejo o efeito borboleta. Dizem que eu tô mais feto, eu digo olha a minha silhueta. Há um preto da merda, nem invicta, nem podem vê-lo, sim. Sou um preto da merda, sim, vou continuar a sê-lo. Feeling iry, cai em mim, mas sai de mim. Se algum dia eu deixar que matem esse negrinho, cai em mim. Esta vai para os meus, porque eles sabem bem que eu dou tudo. E fala mal quem dá vida por mim. Vais ver que o caso fica bicudo. Não tem barras nem atitude, ainda vão limpar o miúdo. Mas o Jimmy pega no mic, eles dizem que é um Deus, nos acuda. E faço uma pista enquanto eu tocar a minha alma de artista. Nem vão tocar contigo, de autista. Sou belicista, dou a vida pelo meu lugar. Mas não me ligues que eu tô busy, baby. A tratar do biz, baby. É por isso que eu nunca tô liso, baby. Bem podem difamar, porque eu tô easy, baby. Tô a subir ao palco e tô a gritar, oh Jimmy, baby. Family first, essas guerras aqui travo eu. Porque esses parasitas já não levam um centavo meu. Não levo nada a peito, mas já não paro com esses tipos. Ainda parto o pescoço a escorregar no azeite. Esta é pós meus tropas em moço. Pós meus niggas na banda, porque eles sabem quem é o boss. Pós meus tropas na Tuga. Pós meus tropas em moço. Este é pós meus niggas na banda, porque eles sabem quem é o boss. Jimmy. E de repente eles já não dizem que eu sou o melhor. Yeah, acabou-se a mama, nigga. Porque agora só tenho família ao meu redor. Sou eu e os meus, isto é family first, baby. Mas aqui tu és bem-vindo se és um de nós. Isto é family first. Porque agora só tenho família ao meu redor. É só family. Ultimamente é só conversas sobre mim. Dizem que fizeram o Jimmy, façam outro igual a mim. É só conversas sobre mim. Dizem que fizeram o Jimmy, façam outro igual a mim. Façam outro igual a mim, façam outro igual a mim. Se é fácil fazer um Jimmy, façam outro igual a mim. É só conversas sobre mim. Dizem que fizeram o Jimmy, façam outro igual a mim. A fama de que vai gozando é que um concerto de Jimmy P é algo irrepetível. E, que, e muito energético. Já o leu, é a crítica que lhe é feita dos seus concertos. Sim. É-lhe natural? Sim, isso acho que tem muito a ver com a abordagem que eu tenho à música e tem a ver com, lá está, com a postura que eu tenho também enquanto público, enquanto ouvinte, porque eu, lá está, como ouvinte, gosto de música ao vivo, gosto de ver espetáculos e gosto de artistas que envolvem o público nos concertos. Portanto, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E sou da opinião que, lá está, quando me convidam para eu ir atuar a algum lado, que o concerto não é apenas meu, é meu e do público. Portanto, o meu desafio é, sobretudo, que as pessoas saiam daquele sítio com uma boa recordação e que digam que não foram lá ver um concerto do Jimmy P, mas que foram dar um bom concerto com o Jimmy P. Portanto, isto... tem muito a ver com o facto de eu gostar que as pessoas se envolvam, que elas participam, que elas interajam connosco. E acho que para um artista, quando ele está em cima de palco e recebe essa energia por parte do público, as coisas são todas muito mais simples e saem com muito mais naturalidade. Portanto, é assim um live cheio de energia e que exige acima de tudo a participação do público, bem ativa até. No momento em que falamos, já é conhecido que irá estar no palco principal do Festival Meu Sudoeste. Exato. Portanto, seguramente que é um ponto alto para este seu ano, sem prejuízo de que haja outros concertos, eventualmente, queimas das fitas, de que esteja ainda a fechar a cartaz. Exatamente. Não, pronto, o Sudoeste, aquilo, como sabe, nós estivemos lá o ano passado, num palco secundário, e pronto, e a imprensa e as pessoas da organização consideraram que aquele foi um dos melhores concertos daquela edição. Lá está, uma vez mais, isso é extremamente gratificante, nós podemos estar ali no meio daquela constelação de artistas e saber que o nosso live foi um dos melhores daquela edição. E, portanto, o convite deste ano, nós podemos fazer o palco principal, acaba por ser, no fundo, o reflexo do trabalho que nós fizemos lá, e acho que para todo e qualquer artista saber que pode pisar aquele palco é definitivamente um ponto de viragem na carreira de qualquer um, sem descurar os outros palcos que eu vou fazer, porque também vou fazer outros grandes palcos este verão, e vou também fazer algumas queimas. É sempre um ponto alto na carreira do artista. Hoje eu faço um brinde a nós e tudo que a vida nos deu. Ontem eu não era mais uma primavera. Eu sei que eu vou ser bem mais. Mas negaram que hoje eu tô em alta. Uns partiram, outros ficaram, mas nem fazem falta. Hoje não afogo as dores com meia grade, para acabar como uns aos 20 e tal, e com uma crise de meia idade. Nah, uma vida pela frente, incorruptível, hoje tornei tangível um sonho de adolescente. Recordo em flashback, ontem um Zé Ninguém, hoje incontornável, tô marcado como um hashtag. Yeah, abençoados, faço um brinde a nós, porque hoje eu tenho o que mais nenhuma profissão me deu. Mas na verdade tudo acaba, e quando te vês a sós, é para repudiar tudo o que a exposição te deu. Hoje vês o meu sucesso, ele é o dos meus irmãos. As minhas mãos estão sujas, é o meu coração nas mãos. Em memória eu ver-te um pingo por tropas esquecidos. Hoje faço um brinde só pelos meus anos caídos. Yeah. Hoje eu faço um brinde a nós e tudo o que a vida nos deu. Se ontem eu não era mais uma primavera, eu sei que eu vou ser bem mais. Faço um brinde a nós, um brinde aos nossos anjos caídos. Descansa em paz, meu puto Rossi, La Bella Mafia, Family First. Well, agradecer a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova, desejar-lhe as melhores venturas para este ano e para a apresentação desta divulgação deste Family First, e iremos falar seguramente mais vezes desta disponibilidade para a Boa Nova, e iremos saber o que vai fazendo em termos musicais, naturalmente. Ok, muito obrigado. Well, um abraço, obrigado. Deus abençoou, não, ou não, não. Porque nem todos estão a ver essa luz que até agora em mim brilhou, não, ou não, não. É que ninguém derruba o que Deus abençoou, não, ou não, não. Porque nem todos estão a ver essa luz que até agora em mim brilhou, não, ou não. Três anos estava à beira da morte. Hoje estou a cruzar no Bima, a ouvir Dongula nas alturas. No bote não tinha onde cair morto. Hoje estamos a contar as notas. Esta vai para quem protege as minhas costas, a entrar pela janela quando nos fecharam portas. O meu lema é fé em Deus, na família e nos tropas, porque hoje é tudo pela fam, baby. E eu já não papo grupos a partir de agora. Hoje eu dou razão ao Sam, baby. Ninguém te quer se tu não mudas, mas quando lá chegas vem-te beijar com lábios de Judas. E como é triste, afinal já sou artista. E eu não quero chapadas de luva branca, eu quero soca pugilista. Eu verti lágrimas ansioso com a demora. O velho disse, chora filho, grandes homens também choram. Porque quando há frustração é porque os sonhos se reprimem. Porque toda a gente falha, mas nem todos se redimem. É que ninguém derruba o que Deus abençoou, não, ou não, não. Porque nem todos estão a ver essa rapazes. Exímios no bis, eles querem Jimmy. Não há conversa, reserva de hotel para 15. Rude, mas correto, vim para fazer jus aos valores dessa grande mulher que um dia me deu à luz e me ensinou que nada é feito pela metade. Se eu quiser ser o orgulho da minha rua e da minha cidade, honrar o nome da família, ser humilde e honesto, por Deus acima de tudo, a família acima do resto. Decides mal aqui, perseguem-te as escolhas, porque a sorte não se deve a treves de quatro folhas. Meu people diz que eles querem secular, eu digo se calhar, sem hipótese, aquilo aqui é secular. Então Pai do Céu, que não nos falte nada e abençoa-nos de onde os anjos fazem morada, porque entre vir a ter tudo ou quase nada, o que eu escolho é partir daqui com a alma imaculada. É que ninguém do mundo que Deus abençoou.